minutos. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade, começando o Santa Demo de número 30. Sou a Luciana Minuso, estou aqui com o meu convidado, André Correia. Boa tarde. André é vocalista da Human Plague. E hoje a gente vai falar sobre Stoner Rock, sobre o Human Plague, sobre o André, sobre o Obscure Fate Festival, sobre muita coisa boa, então fiquem aí ligados. Para entrar em contato com a gente, facebook.com/santademo. Ou ler os nossos posts no fsm.br/santademo. O nosso Twitter tá completamente abandonado, então nem olhem. A nossa trilha aí que tá de fundo é a do Era Vulgaris, do álbum do Queens of the Stone Age. Uma das maiores bandas aí, representantes mais conhecidas, populares. Acho que sim, mais conhecida, sim. Com certeza. Vamos ver um pouquinho aí então, Giba, pode aumentar. Responsáveis aí por popularizar o estilo, né? Principalmente pelo vocalista, guitarrista e compositor Josh Homme, que antes de começar o Queens of the Stone Age, ele trabalhava na Kyuss. Que se escreve K-Y-U-S-S, né? A gente estava aqui sobre, debatendo como é que seria. Hoje ela é chamada Kyuss Live, que eles retornaram com uma nova formação, até um dos baixistas que já passou pela Kings of Stone Age, quando eles estiveram no Brasil, que ele tocou pelado, segundo ele, se no carnaval pode tocar. Se estão pelados, por que eu não posso tocar pelado? É verdade, foi no Rock in Rio, né? Foi num dos Rock in Rio, não lembro qual deles. E a gente tava falando sobre até como tem variações, né, na formação, né, da banda. O que será que Josh Homme, será que é uma pessoa difícil de se trabalhar? É, algumas coisas que eu ouvi falar sobre ele que fale mal de qualquer coisa, menos da música dele, que ele parte pra porrada, então... Nossa, então deve ser isso um problema. Muita gente fez parte da formação do Kyuss durante a existência, entre eles, né, o Josh Homme, o Nick Olivieri, o John Garcia e o Alfredo Hernandez. No entanto, né, apesar de ser bem popular, a banda se dissolveu em 95, quando o Josh mudou-se para Seattle. E daí, depois disso, em 97, ele começou com a Screaming Trees, que também não teve muitas apresentações. E aí, a partir da Screaming Trees, ele formou o Queens of the Stone Age, que também tem várias formações, né? Até o Dave Grohl faz algumas participações na bateria. Isso. Até em turnês, e tem um clipe que agora não lembro o nome da música que ele toca. Aí, no Era Vulgaris, que é o álbum que a gente tá aí de trilha, foi feito depois aí do fim da turnê do Lullabies, né? Que é o álbum anterior do Queens of the Stone Age. Que aí eu tava comentando aqui com o André que o Josh Homme teve uma filha com a Brody Dale, que é do Distillers. É uma mulher linda, maravilhosa, que a gente sempre fala dela aqui. E aí ficou um hiato aí, o que ele faria, né? Porque teve essa parada aí por causa do nenê. E em 2006 eles entraram então pra gravar o Era Vulgaris. Em 2007 ele foi lançado. Teve colaborações do Jesse Hooks, do Eagles of Death Metal, Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e Julian Casablancas, do Strokes. E também o Billy Gibbons, do ZZ Top, participou aí fazendo uma participação especial. Várias pessoas ajudaram. E aí, depois disso, eles assumiram essa formação que tá até hoje, que é o Josh Homme, o Troy Van Leeuwen, o Michael Schumann, Dan Fertitta e o Joey Castillo. E eles são, vão lançar um álbum ano que vem, né? Tava vendo as notícias aí sobre eles. E eles lançaram, até foi início desse ano, agora há pouquinho, um mockumentary, que é um documentário às avessas, assim, satirizando os próprios bastidores deles, criando esse álbum. Então é bem interessante para quem é fã procurar. Parece que vai sair no, em março do ano que vem, esse novo álbum aí do Queens of the Stone Age. E agora, para a nossa abertura, a gente vai falar um pouco sobre o Human Plague, podemos? Claro. Conta aí sobre a tua banda, sobre o que, que é, quando começou. A banda começou final de 2011. Por acaso me encontrei com o Cássio na rua e a gente trocou uma ideia de fazer, de voltar a fazer som. A ideia inicial era nós fazer um thrash. A gente chegou a um denominador que vamos fazer uma banda thrash. Vamos, a gente seguiu conversando, né, convidamos o Armani para as bateras e o Marcelo para as guitarras. E aí alguns ensaios e teve, de primeira formação ainda teve o Léo, que foi um, que ficou alguns ensaios, e depois teve o Davidson também, que fez parte também da banda. Sempre homenageado no show. É, com certeza. É o camarada da cerveja nos shows. E aí a gente começou primeiro a gente queria fazer alguns covers. A intenção era essa. E sempre com a intenção de ser uma banda de válvula de escape. De chegar, sair da universidade cansado, chegar em casa, passar, pegar as coisas e ir pro estúdio e fazer um barulho. Essa é a nossa ideia. Aí tanto o Cássio quanto o Marcelo começaram a fazer umas composições, começaram a trazer riffs, e a gente, o Armani começou a trabalhar em cima. Eu comecei a fazer algumas letras, o Armani também já tinha algumas letras, e a gente começou a dizer, vamos fazer alguma coisa própria então, que siga nisso também, de ser uma válvula de escape, sem nenhum compromisso da gente ter que ter uma gravação profissional. Mas se surgir futuramente, a gente vai gravar. Essa já é uma ideia, pela proporção que a gente está vendo que as coisas estão caminhando, e as oportunidades da gente tocar tem sido bem legais. A gente tem uma galera que está curtindo o som, então a gente vai fazer uma demo a princípio com 4 sons. Santa Lema, né? Na Santa Lema. Eu acompanhei a banda desde o início, assim, fui nos shows e vi que tem um público que já é fiel, assim, já tá sempre em todos os shows. Tem uma gurizada massa que tá curtindo o som. E uma coisa que a gente fala muito é sobre o teu vocal, né? Conta como é fazer esse vocal, como é que chama esse vocal do Death. Gutural. Gutural. Gutural. E como tu se prepara, assim, pra sair esse gutural? Olha, esse vocal, eu tenho que... Ou é natural, sim? Não, não posso dizer que ele é natural. Ele não é um falsete. Ele é um trabalho com diafragma, muito pouco a garganta. Claro que eu também uso um pouco da garganta, mas tu não pode usar só a garganta, senão tu canta uma música e acabou, né? Isso começou lá por 2001. Eu tinha um bloco em Caçapava. E a gurizada no carnaval, o carnaval na verdade era só um momento da galera se juntar e para fazer um som. E aí fazia alguns anos que esse bloco não fazia som. E a gente resolveu. Carnaval do rock. É, era mais ou menos isso. E aí nas concentrações era a banda tocando, os próprios integrantes. E aí o nome do bloco é Sepultados pela Canha, muito em virtude de Sepultura. Uma galera ser fã de Sepultura, e aí num dos anos a gente... Pô, a gente tem que tocar Sepultura, mas quem é que vai cantar? Aí não tinha quem cantar. Aí eu peguei alguns discos de Sepultura. Não, qual é o som? Aí a gente ia tocar Ruts e Spit, do próprio Ruts. Aí eu comecei a tirar o som, começou a sair, e a minha voz começou a encorpar, e aí é o que tem hoje. Claro, aí depois eu entrei numa banda, que era chamada Brutal Death, que até não é tão pesado como é Human Plague, mas era pesada. Pra Caçapava, lá pros anos 2000, não tinha nada tão pesado que nem a Brutal Death e a Neanderthal, eram as duas bandas mais pesadas. E era, foi massa. E aí foi profissionalizando, foi. Não sei se profissionalizando, mas eu não fico rouco. É um grande medo do pessoal. É, muita gente tenta, né, fazer, procura técnicas ali. O gutural é é uma coisa muito desejada por muitos vocalistas aí querem alcançar. E vocês fazem covers, né, também no show? Sim. De Sepultura. Sim. E... Sepultura, Venom, Amon. Acho que estou esquecendo de alguma coisa, né? Acho que é isso. Ah, e o Metallica. E tem algum cover assim que tu gostaria que tivesse ainda não. Pá. Não consigo talvez convencer o pessoal da banda. Até não é nem convencer, que às vezes a gente tá pensando em colocar algum Slayer. Mas. Não sei, o cover que eu queria tocar a gente já tá trabalhando, que é Inner Self do Sepultura, que é pra mim a música mais foda do Sepultura. Uhum. Então a gente já tá trabalhando nela, que é uma música difícil de execução. E a gente tá trabalhando nela, até na última vez que a gente tocou no Havanas, a gente executou ela. E quando a gente tocou no The Rock Festival em... Vocês já participaram de vários festivais, né? Durante esse curto período da banda, a gente tem bastante coisa. Onde é que vocês tocaram já? Bom, a gente estreou no Havanas, no ano passado, no Wake Up. Não lembro a ordem certa, mas... É, depois... Havanas é um... Pra quem não conhece, Havanas... que é Santa Maria, né? Um bom espaço aqui para as bandas autorais é o Havanas. Tem bastante festivais e espaço. É, pro nosso estilo pesado, acho que é o Havanas e acho que depois esse é. Acho que o Havanas tá na frente desse é, ao meu ver. Uhum. E o Obscure hoje? Bah, grande expectativa, né? A gurizada aí fez uma correria pela interdição do DCE e aí conseguiram no Farrezão. É o DCE, nosso espaço underground aqui, foi interditado, agora Santa Maria está órfã sem DCE. E a gente teria Obscure hoje no DCE. Obscure é um festival aqui de metal que já está na nona edição. E é bem tradicional, vem gente de todo lugar aí. Vê o festival e bandas de todo lugar também. E além do Human Plague, hoje o que vai tocar? Lembra de cabeça? Lembro. Acho que não lembro de todos, mas vai tocar Metal Horror. Vai tocar Post-Mortem. Vai tocar Hater. Não consigo lembrar o resto do nome da banda. Que é um thrash metal de Caxias, se não estou enganado. Agora a gente passa o serviço. Isso, a gente passa todo. Mas vai estar legal hoje o Obscure no Farrezão, então não mais no DC. Vamos ouvir aí o Under God's Life, um som da Human Play que a gente já tocou aqui no programa. Mas vamos tocar de novo aí para conferir, para quem não conferiu aí. Sou um autoral da Human Plague. We'll be right back. God's Life. Conta aí essa letra. O que diz? Eu tentei passar alguma coisa que fosse abaixo de Deus. Essa ideia da letra. E ela, tanto que eu acho que... Todos nós estamos. Seria. Mais ou menos. Todas as nossas letras, elas têm alguma temática voltada com guerras ou com... o lado obscuro do ser humano. As minhas letras, eu, se tu analisar, mas isso não são letras de música, porque elas nem sempre têm uma conexão entre o verso e o refrão, mas eu faço isso por gosto. Eu tento deixá-las que seja um pouco um caos assim na sua construção. Se tu pegar a letra de Sem Deuses Nem Demônios, a letra do Armani, uma letra que a gente, quando a gente fez o som, ela encaixou certinho, porque é uma letra toda pensada, toda escrita, e isso vai ser um verso, isso vai ser um refrão, isso vai encaixar. Eu tento pensar em algumas coisas, tal coisa seria um... Penso em matemática, e aí penso algumas coisas e vou escrevendo. E vai minha inspiração, entendeu? Curto escrever escutando Paradise Lost, principalmente o disco Shadows of God. Ou silêncio total. Sim. Bem do interior. Exato. Tem uma... não, a gente não tem nenhuma letra de protesto, até, por exemplo. A gente não tem uma... A banda, a finalidade da banda é X. Não, a gente curte fazer um som, então a gente não tem uma preocupação, nossas letras tem que ser X, né? A gente não tem essa preocupação. É bom, sim, de um jeito mais despretensioso. Sim. E lembrando que a gente vai sortear, a gente tinha falado antes do Obscure Fate Festival, que acontece hoje, a gente vai sortear 3 ingressos aqui ao longo do programa, então vocês fiquem ligados que a gente vai largar umas perguntas dificílimas aí, o André vai me ajudar a formular, né? A gente vai largar umas perguntas aí que vai ser muito difícil, então vocês fiquem ligados aí e deixem o Google aberto para procurar as respostas difíceis. E hoje o tema do programa, então, é Stoner Rock. Para quem não sabe, é um rock que teve início no começo dos anos 90, com influências que vêm aí dos, obviamente, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Hendrix e AC/DC. E até aí os não reconhecidos como Blue Cher e Captain Beyond. É uma mistura de viagens interplanetárias com drogas, com rock setentista, cientistas malucos, psicodelia, amor à estrada. É tudo um pouco, tudo disso é um pouco do Southern Rock. É um verdadeiro revival aí daquele trio sexo, drogas e rock and roll. E tudo timbrado com muito grave, que eu acho que é a maior característica do Stoner, é grave, é um som extremamente grave. Todas as bandas que a gente vai tocar aí, elas têm essa característica. Talvez muito umas... groove, muito... riffs bem graves mesmo, e lentos, principalmente. Tem algumas bandas que já tem, entre as bandas do Stoner, tem um som mais voltado pro doom metal, né? Outras mais pro hard rock, entre a lista aqui que o André separou pra gente. Tem algumas coisas mais pro doom, outras pro hard. E a gente ainda percebe alguma coisa do The Blues, né? Um pouco The Blues. Sim. E o próprio heavy, né? É difícil a gente falar num estilo e ele tá isolado, né? Ele tá dialogando com o que já saiu e tentando fazer alguma coisa alguma coisa novo em cima daquilo que você já tem. Né? Tipo, é, com certeza. A lista que a gente vai tocar aqui hoje dá pra classificar até as bandas em outros estilos mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Varia muito, assim. Inclusive, a gente tocou no programa The Blues, a gente tocou umas bandas mais novas, assim, The Blues, mais atuais. The Blues Rock, que beira um pouco pro stoner, assim, com um riff mais lento. Então, vamos pra vinheta do Pacto. E aí vamos ouvir então essa lista que o André separou pra gente. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o Pacto da Semana. Stone Age, como nossa trilha, e vamos começar então essa lista. Quando ela separa pra gente, a primeira banda é a Kills, Chaos, que é, sem sombra de dúvidas, o maior expoente do gênero, que popularizou esse termo, né? Stoner Rock, junto com o Queens of the Stone Age, que seria mais música comercial, seria? Acho que talvez alguns discos deles sejam mais comercial, mas o primeiro disco deles é... Não vejo ele tão comercial. Acho que... Não sei dizer o porquê que ela se torna tão mais conhecida. Talvez pelo término de alguma das outras bandas. Ou pelos... Talvez uma aproximação do Dave Grohl. Mas apesar que a aproximação do Dave Grohl é bem... Acho que tá pela metade da carreira da banda. Eu não lembro que disco é que ele faz aquela participação. É no segundo álbum. Ah, então já nem é na metade. Então é bem... O primeiro álbum deles, o Wretch, foi bem influenciado pelo Black Sabbath, tem um som bem Black Sabbath. E o segundo, que é o Blues for the Red Sun, que teve o Dave Grohl, que na época ainda tava no Nirvana, né? Foi considerado o melhor disco do ano, que o Dave Grohl considerou o melhor disco do ano dele mesmo. E eles têm um status de cult, assim, no underground, né? Eu acho que eles são mais famosos no underground, como a gente diz. E era... Uma das coisas assim, que chamava atenção na banda eram umas festas que eles faziam no meio do deserto. Eu encontrei assim, umas histórias que eles chamavam de Generators Parties, porque eles usavam geradores movidos a gasolina para poder fazer os equipamentos funcionarem. Então eles tinham essa reputação assim, de promover essas festas no meio do deserto com esses geradores. E depois desse álbum, que tem a participação do David Grohl, eles tiveram o terceiro, que é o Welcome to the Sky Valley, que é um sucesso de críticas e de público, que colocou o Josh Homme como um dos melhores guitarristas surgidos nos anos 90 ao lado do Jimmy Beck, saudoso Jimmy Beck. Em 95, eles decidem encerrar as atividades, né, como a gente já tinha falado. E na época os shows da banda eram característicos por ter as pessoas levarem cartazes escritos Josh Homme is God. Então eu já vi várias camisetas assim, com esses escritos. E depois ele formou o Queens of the Stone Age, então, que é uma das mais reconhecidas bandas da história. Tu falou das festas, alguns clipes do Chaos são no deserto, eles tocando no deserto, até da Green Machine. Essa influência estradeira, né? E uma coisa que eu procurei até, que não consegui achar mais informações, mas é que o Chaos não gosta desse chamado stoner rock. Eles não gostam desse rock. Vai ver mais uma treta do Josh Homme. E o som que tu separou aí pra hoje do Chaos, depois a gente vai tocar então. É o Green Machine? Isso. Agora a gente vai falar do Fu Manchu. Inicialmente era uma banda de punk hardcore, chamada Virulence. E depois... É uma das mais antigas da cena stoner, né? O teu primeiro álbum lançado, significativo, lançado em 94, se chamava No One Rides for Free, com músicas que é super clássicas assim, no meio musical, que é Super Bird e Woho Ho Ho, dois para o e a Fu Manchu, que tu pode nos dizer. É um banda que eu conheço pouco. Eu cheguei a baixar toda a discografia delas, mas um acidente no computador fez com que eu perdesse não só a discografia delas, mas todas as minhas discografias que eu tinha algum tempo atrás. E eu acabei ficando só com aquele álbum que ele tava salvo num CD. É um som que tu... eles buscam dentro desse Storm, mas ele não é tão grave que nem as demais bandas. E pelo que eu vi, é um som que os skatistas curtem bastante. Até a capa do álbum é fazendo alusão ao skatista. Eles têm como característica, como diferencial, eles trazerem esses temas de diversão, assim, tema de diversão nas letras. Eles falam até de pinball e de tudo assim que tem a ver com se divertir e viver loucamente. E depois a gente vai ouvir um som do Down, então, que é uma banda até que a gente já tocou aqui, formada pelo Phil Anselmo, músico, vocalista do Pantera. Quem tu pode nos contar dessa? Eu acho que... tu falou que até entrou com a música deles na tua formatura. Exato, entrei com uma música. Talvez ela seja o maior expoente por causa do Phil Anselmo, no momento. Ela tá com bastante ascensão, a banda até teve no Brasil o ano passado, tocou em Porto. Vem esse ano de novo a tocar em São Paulo. Eu particularmente curto muito o disco Nola deles, que é o primeiro, se eu não me engano é de 95 ou 94, que eu acho que é o melhor disco deles. E depois o disco 3, que também tem algumas faixas bem legais, mas nada comparado com o disco Nola, que eu acho que eles estavam com todo o gás para fazer algo diferente, né? E dentro desse estilo, e é um disco bem massa, que as faixas são bem distintas umas das outras, não é aquele som tão parecido que algumas bandas acabam... Ah, isso é interessante isso. Vamos ouvir então esse bloquinho aí com Chaos Green Machine, Fu Manchu Burning Road, tudo fala da estrada, tem sempre um road. E depois Down com Leafer. Pode tocar. Burning road, on and on. E esse som que tá de trilha é clássico, né? Das boates aqui de Santa Maria. Pra se dançar juntinho. Eu lembro muito do Macondo. E então vocês ouviram aí Down com Leifer, e antes Fu Manchu com Burning Road, e antes Chaos, Chaos, Green Machine. E agora a gente vai seguir nossa lista aqui, pra quem está ligou o rádio agora, está ouvindo Santa Demo, pelos 800 AM da Rádio Universidade. Sou Luciana Meluz, estou aqui com o André, que é o vocalista da Human Plague, a gente está falando sobre Stoner Rock, e seguindo aqui a lista que o André passou. Vamos continuar com Orange Goblin, um nome muito original de banda, muito divertido. Que eles começaram se chamando Our Haunted Kingdom. Acho que eles são meio RPGistas, assim, são meio nerds, né? Tem todo não um sei te dizer. A ver. Que é uma banda que eu conheço. O primeiro disco deles, eles têm dois discos até o que eu sei. Não saiu esse ano. Isso. O primeiro disco. De 97 até agora foram lançados 4 álbuns. 4 álbuns? Isso. Sem... Além de vários EPs. Ah, assim, eu conheço 2 álbuns dele. Só que tem algumas coisas que são inexistentes aqui no Brasil. Só que... Então, só embora que a internet deu catando, uma boa mão, né? É, só procurando isso. É uma das que mais tem uma veia metal, eu acho, né? Das separadas. Né? Não sei. Eu acho que não. Acho que também, mas acho que a própria Andown tem uma... Bem forte, né? Em geral, que eu não sei se vai dar tempo de nós tocar Beat Back to Poor, que essa sim eu acho que é a banda mais pesada, que é uma banda americana, muito massa, eu quero com gutural quase todo o som, então deixa ela mais encorpada, né? Deixa ela mais... com aquele storm pesado de fundo. E o som que até que a gente separou, que tu separou deles, né, pra gente, o Scorpionica, tem um auá, né, que eu acho que é bem interessante, assim, e tem algumas bandas do Stoner que usam, eu acho muito bom, boa, assim, dá um sentimento pra música, assim, que tem um auá. E seguindo aí a lista, a gente tem a Kailissa. Que é uma banda aí de Stoner Heavy, barra Heavy, né? Formada aí na Georgia. Eles incorporam aí os elementos do Doom também, né? Rock psicodélico, bem Stoner mesmo. E eles também tiveram várias mudanças de formação, mas eles têm uma coisa bem interessante que é a bateria dupla, né? Que forma aí dá um ar atmosférico até o som. É, tá, bateria, tu tava vendo um show do tava vendo no YouTube, um show do Leviathan, aniversário de lançamento de um disco, e eles botaram todas as formações pra tocar e botaram 2 baterias ao vivo. Muito massa. Muito foda. Tava falando antes de até dar um show ao vivo, né, do Chaos. Então, já é com um novo nome, que agora se chama Chaos Live. Fantástico, tem no YouTube, só procurar ali um show completo. Então, ouça aí o Chaos. E depois, assim, na nossa lista, temos o Red Fang, que é uma banda que eu sou super fã, que lançou o primeiro disco em 2009. Depois eles lançaram em 2011 mais um aí também. E excursionaram pelo mundo e também até o lado do Down, né? Eles fizeram um turnê com o Down também. E eles vieram no Brasil em setembro de 2012 para participar do Festival Porão do Rock em Brasília. E fez parte da turnê de divulgação do disco dele, Murder the Mountains. E também participaram desse festival o Raimundo, o Trivium, o Surreição, entre outras bandas. Importante festival Porão do Rock. E a participação do Red Fang. Red Fang eu conheci pelos clipes, assim, que são muito legais. Os caras são muito ogros, assim. E é muito, muito divertido assistir os clipes deles. Vamos ouvir então mais um pouquinho. Orange Goblin com Scorpionica e depois Kailissa com Unknownness. Nossa, meu inglês tá lindo hoje. E Red Fang com Throw Up. Thank you. isso aí, vocês ouviram então Head Fender com Throw Up. E antes, tivemos aí na nossa lista Kailessa, Unknown Awareness. E antes, Orange Globin com Scorpionica. E agora a gente vai pro intervalinho, mas antes eu quero lançar o sorteio pro ingresso de hoje. A gente fez aqui uma pergunta muito difícil, né, André? Que é assim, vocês vão ter que ir na nossa página lá, facebook.com/santademo, e postar ali três bandas que vão tocar hoje no Obscure, além da Human Plague, porque a gente não falou aqui no programa até agora, então vamos ver se vocês estão atentos, estão aí ligados no Obscure. E aí quem primeiro que postar ali vai levar hoje o ingresso, depois a gente continua sorteando os outros ingressos. Então vamos para o intervalinho rapidinho, vão lá e postem, corram. Universidade, 14 horas e 11 minutos. Isso aí, voltamos então no nosso intervalinho. E vamos ver quem foi o primeiro a postar aqui a resposta certa. Pera aí, vamos ver. Quem vai ganhar ingresso hoje? Nossa, deu aqui um empate técnico. Vamos então... Ana Cunha. Hello, Ana Cunha. Mande pra gente seu RG. E o Gregory Ferreira também, os dois levaram ingresso. Foram os dois primeiros aí, empate técnico, a postar nossa página, o nome de três bandas que vão tocar hoje. E daqui a pouco a gente libera mais o ingresso, então fiquem ligados. A gente vai fazer uma pergunta mais difícil dessa vez. Tá, André? Cria uma pergunta mais difícil agora. Então mandem pra gente aí, Ana Cunha e o Gregory Ferreira, mandem pra gente seus RGs, que vocês vão entrar hoje na faixa lá no Obscure. Então vamos falar as bandas, né, hoje vamos dar todo o serviço das bandas que vão estar hoje no Obscure Fate Festival, nona edição. Começa aí pelas 10, né? Acho que é as 10 que abrem. Eu vi dois horários, postaram, eu vi alguém postando as 9 e as 10, mas acredito que 10 horas. Por aí, né? Mas só ficando ligado aí no Face que a gente pode postar depois da passagem de som. Isso. Que a passagem de som é às 5, então acredito que 10 horas mesmo. É. Eu não sei que hora vai chegar a galera de fora. É, pessoal de fora, tem bastante gente de fora. Tem uma banda aí que é Dying Breed Death Metal, de São Leopoldo, vai tocar hoje. Post-Mortem Death Metal de Pelotas. Ih, vai vir de tudo que é lugar. Mental Horror Brutal Death Metal de Porto Alegre. Hate Handles, Trash Metal de Caxias do Sul. E a Human Plague Death Metal Santa Maria. O André disse que essa aí vai ser a melhor. Human Plague vai arrasar e vai ser a melhor de todas. Não, tem. Tem aí, gente com. Quem quiser, depois a gente vai postar. Legal. Ah, tem muita banda boa, né? A gente vai postar aí um link da Road to Metal, que é um blog bem legal. Que tem aí o serviço completo aí do festival hoje, falando sobre as bandas também e explicando bem direitinho então, como vai ser hoje. Lembrando que não vai mais ser no DCE, vai ser no Farrezinho. Isso aí. Então vamos continuar aqui com a nossa lista. High on Fire, banda de São Francisco, que é uma mistura de influências que puxa bastante pro Motorhead, né? É, o som deles é um power trio. Um som bem pesado dos caras. Estão na estrada há um bom tempo. Uhum. Lançaram um disco esse ano. Bem pesados também. Banda de. Bem isso que tu falou. Acho que tem um diálogo bem legal com o Motorhead na sua sonoridade. É uma banda que é um stoner metal. Não sei mais o que a gente podia falar da banda. O negócio é curtir o som mesmo. É, muito boa, né? Eles têm uma mistura, assim, que puxa também pra um Venom, um Black Sabbath e até um Beethoven, assim, eles puxam música clássica. E também o guitarrista, o Matt, ele tocou na banda de Doom Metal Sleep, que também é bem cultuada aí. Uhum. Depois disso a gente vai ouvir a Unida, que começou aí depois da dissolução do Chaos. E posteriormente, depois do que se formou o Slow Burn. É aquele velho negócio, né, de sai da banda, forma outra. É, Unida era com que a Unida é o mesmo vocalista da Chaos. Quando ela se dissolveu, o guitarra formou o Kings of the Stone Age e o vocal ingressou na Unida. Eu acho que é uma das que mais bebem de um hard rock setentista, né? É. Eles puxam bastante. E também um pouco mais veloz do que aqueles, eu acho. É. Depois a gente vai ouvir a Bison BC, que é uma banda aí de Vancouver, Canadá, uma canadense. Agora a gente começa a trazer umas bandas de outros lugares, aí nos Estados Unidos. O que a gente pode falar sobre eles? É uma banda que flerta bastante com o metal. O som deles é bem pesado. Essa característica deles busca ensabar umas das suas influências também, né? Porque a gente não pode dizer que uma banda tem apenas uma influência, né? Porque não tem, né? Cada integrante compõe alguma coisa na sua sonoridade. É um som que eu curto bastante, o som dessa banda. Por ser mais metal, mais pesado o som deles. Nos torna mais pro lado do metal mesmo. Tava comentando até no intervalo, enquanto rola as músicas, tava comentando que na Human Plague mesmo, todo mundo tem uma gama de referências assim, diferentes, né? De influências, né? E tu mesmo nos apresentando e tem um stoner da influência, né? Vamos então ouvir um bloquinho com High on Fire, Serums of Liao, Unida com Black Woman e Bison com The Cures. Mas lembrando também que o Rodrigo Rosa, que deu a dica pra gente, falando sobre Wolf Mother, né? Que é uma banda, puta de uma banda muito massa, que até ficaria muito boa nessa lista aqui. Com né? certeza. Obrigada aí pela lembrança, Rodrigo. Vamos ouvir então. Oh, isso aí, vocês ouviram então Bison com The Curse, Unida com Black Woman, High on Fire, Sirens of Leo. Estava falando aqui sobre bandas da Estônia do Brasil, né? Uhum. E lembrando que a gente tem uma representante aqui que flerta com o estilo, né? Que é Rinoceronte. Tudo a ver. E já tocou Rinoceronte aqui várias vezes. E tem também então, a banda do, a Stone Dogs, que... Isso! Que é essa... Que infelizmente não tivemos como tocar aqui, né? Eles não têm nada gravado. Então, meninos da Stone Dogs, vão mexer esse traseiro gordo e vão gravar logo pra poder tocar aqui. E falando com, das bandas brasileiras, então, da Estônia, a gente tem a Black Drowning Shocks, que é um quarteto de Goiânia. Eles se uniram aí na faculdade, começaram a fazer a banda na faculdade. Os meninos são designers. E eu acho que por isso que eles têm um material tão legal. A gente tava falando antes sobre as bandas terem os desenhos próprios, né? Sim, o... Um material. O vocalista da The Barones, ele é... Se ele é um artista plástico por formação, mas ele faz um trabalho bem legal e várias capas são ele que produz, tanto da Kelisa, da Toast, da Kevrelet, que é uma banda de black metal norueguesa, que é um som diferente da Kevrelet, e as capas é tudo ele que produz. André, tu falou até da tua tatuagem, né? Que tá, é a capa do Coverlet. Inspirada. E também a nossa capa do facebook.com/santademo é de uma imagem de um clipe da Black Drum Shocks. Eles lançaram o primeiro álbum em 2007, foi super elogiado e lançaram pela Monstro Discos. Eles até abriram para os americanos do Nashville Pussy nesse ano. Eles já fizeram shows ao lado do Motorhead, Eagles of Death Metal, Black Label Society, só pra citar aí alguns, né? Então os meninos só do primeiro álbum já estouraram, assim. Em 2009 eles lançaram o segundo, também Life is a Big Holiday for Us, que é um... Eu acho que é um título que tem a ver com Stoner, assim, porque também traz bastante sobre se divertir, né? Aproveitar bem ali. Eles fizeram uma turnê pelo Canadá, então, nessa época. E o single deles, My Favorite Way, em 2009, foi eleito pela Rolling Stone Brasil a melhor música do ano. Em 2010, eles se juntaram com Chuck Hipólito e Forgotten Boys e fizeram Love Bazookas. Em 2012, um novo guitarrista, então, eles tocaram no festival Lollapalooza, um dos maiores festivais, né? Junto com Arctic Monkeys e Jane's Addiction. Então, os meninos são... Tem um currículo, né? Sim, certeza. E depois a gente vai ouvir então a Blood Horse, que a gente pode falar sobre Blood Horse. Uma banda que eu conheço pouco dela. E até a gente encontrou pouco material. Pouco material dela. Eu conheço 3 EPs dela. Acho que 3-4 músicas cada EP. Sei que é dos Estados Unidos a banda. Mas vale muito a pena ser escutado. É muito bom o som deles. E depois o Tank Elite 6. É uma banda holandesa que não tem vocais, é só instrumental, muito pesado o som dentro dessa linha do Storm, extremamente grave o som deles, muito massa, vale a pena pra quem curte o estilo procurar. E aí depois a gente vai vir então Black Tusk, que é um power trio aí, né? Que é um power trio, que é uma da... Que as suas capas também são produzidas pelo John Wayne, que é o vocalista do The Barones. E também eles têm uma raiz punk rock, sim. Eles flertam com pós-hardcore, com punk rock. Isso é muito legal. E depois a gente vai ouvir, então, Boris, que é uma banda japonesa. Isso me espantou muito, né? Storm japonês. É bem legal o som, bem caótico. Só por isso já dá vontade de ouvir, né? O que é isso? E depois, Beating Back to Pure. Essa banda, eu acho muito foda o som deles. Que tomara que dê tempo da gente ouvir isso tudo. Uma banda da Flórida. O cara tem um gutural trimassa. Triversátil a voz dele. O som é um storm metal pesado. O negócio é nós curtir ele aí, mostrar pra galera o que é. Vamos ouvir então essa listinha, mas antes disso, só lembrando que o último ingresso a gente vai... É, a gente sempre esquece o sorteio, né? Nosso sorteio que é feito com só perguntas dificílimas, que que é assim, o primeiro que postar ali na página o nome da banda, primeira banda do vocalista do Queens of the Stone Age, que é o Josh Homme, que com 15 anos ele participou dessa banda, que depois mais tarde foi uma banda que deu origem ao Chaos. Então a gente quer saber o nome dessa banda aí. Olha, vocês vão ter que catar, procurar. Primeira banda é do Josh Homme. Então aproveitem e procurem enquanto vocês escutam um bloquinho. Vamos lá. Take my hand. conseguimos tocar a que o André mais queria, que é Beating Back to Pure. Mas antes ouvimos então Boris e depois Black Tusk, antes Black Tusk, antes Tank 86, antes Blood Horse e antes Black Drowning Shocks, banda nacional. E era isso então, obrigado André pela certo, presença. Certo, eu agradeço. Todo mundo hoje no Obscure. Exato, comparecer lá, bater cabeça, curtiu. Ouvir aí o Man Play. Ah, o som autoral dessa gurizada aí. Muito bom. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por nos escutarem nessas 2 horas. Voltamos semana que vem. Universidade, 15 horas. Rádio Universidade.